Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falando sobre amor e paixão, hein? Este é o terceiro programa, que está muito longe de encerrar o assunto. Com certeza virão outros sobre o tema. Hoje vamos continuar tratando daquelas relações nas quais aparece um terceiro elemento. Sabe como é, hein? Para começar, vamos de novo com ele, Nelson Rodrigues. Sem paixão, não dá nem para chupar um picolé. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O Café Brasil chega para você com o apoio do Itaú Cultural, que pode até mesmo ser o parceiro que você precisa para apoiar o seu projeto ou pesquisa cultural, sabia? Conheça o Rumos Itaú Cultural, acessando www.itaucultural.org.br. Meu, vai que dá samba! E quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, além de um kit DKT para apimentar as paixões, foi o Marcelo Rossa, que comentou assim o primeiro programa da série Amor e Paixão. Prezado Luciano, o que fizestes no podcast Amor e Paixão é o que as pessoas deveriam fazer em suas vidas, nos relacionamentos, no trabalho e até mesmo em relação à espiritualidade. Olhastes para trás e vistes nunca ter feito um programa sobre o tema. Quantos casais não olham para trás, esquecendo assim de como gostavam um do outro quando se viram pela primeira vez, quando a paixão ainda não era amor acomodado? Quantos trabalhos deixamos de fazer com paixão porque não olhamos para os sonhos da adolescência? Quantas religiões buscamos porque não soubemos olhar para trás e ver o que de bom fez aquela que seguimos? E fracos, nos seduzimos pelo discurso da fé que prospera? Sou seu seguidor católico, que não fica chateado com suas puxadinhas de orelhas subliminares. Aquele que não acreditou estar trocando e-mails contigo durante a noite de Natal de 2012. A prova disso, meu caro e destemido apaixonado pela vida, é o texto que deixo abaixo de René Descartes, em As Paixões da Alma. A admiração é a primeira de todas as paixões. Quando o primeiro contato com algum objeto nos surpreende e o consideramos novo ou muito diferente do que conhecíamos antes, ou então do que suponhamos que ele deveria ser, isso faz que o admiremos e fiquemos espantados com ele. E como tal coisa pode acontecer antes que saibamos de alguma forma se esse objeto nos é conveniente ou não, a admiração parece-me ser a primeira de todas as paixões. E ela não tem contrário, porque se o objeto que se apresenta nada tiver em si que nos surpreenda, não somos emocionados por ele e vamos considerá-lo sem paixão. Muito bom, Marcelo. A admiração é a primeira de todas as paixões. Excelente. O Marcelo ganhou um livro e o kit DKT, pois escreveu para comentar um programa. A DKT é uma organização que trabalha com marketing social, distribuindo produtos que ajudam no controle da natalidade e combatem as doenças sexualmente transmissíveis em países como Brasil, China, Egito, Etiópia, Filipinas, Gana, Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, México, Moçambique, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Sudão, Tailândia, Tanzânia, Turquia, Vietnã... louco, meu... No Brasil, a DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes com a marca Prudence. Então, você já sabe. Na hora da paixão, use Prudence. E a Nakata já passou dos 60 mil curtidores em sua página do Facebook, repleta de dicas legais sobre o mundo automotivo, mas com muito mais que isso. Acesse o facebook.com/componentesnakata. Lembra, hein? Nakata sempre com K de DKT. Dê uma olhada, inclusive, nos videocasts que eu preparei para tratar de gestão. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul. Tudo na cata. Café Brasil. Eu acho que você se lembra muito bem da primeira vez que sentiu uma paixão, não é? Aquela coisa repentina que deixa o objeto de sua paixão coberto por uma aura brilhante, que mexe com o seu corpo, que dá uma dor imensa quando distante. As primeiras paixões costumam aparecer quando somos muito jovens, incapazes de racionalizar sobre o que acontece. É algo que aparece de surpresa, que faz com que enxerguemos o sexo oposto de forma diferente. É claro, né? É quando o gostar do sexo oposto era normal, não é? De repente, aquela menina não parece mais tão chata, tão esquisita, tão desinteressante. De repente, ela fica bonita. Mais que isso, ela fica linda. A gente percebe o cheiro peculiar e bom. A voz dela muda para um som gostoso de ouvir. Você começa a reparar que os olhos dela têm um brilho diferente, que os cabelos são tão bonitos. E quando ela sorri, hein? Parece mesmo que o mundo se ilumina. E você se vê querendo ficar com ela mais do que com seus amigos. E se a coisa rola, você fica bobo. Começa a falar como criancinha. É, você que sempre foi um ogro, sente vontade de escrever uma carta apaixonada, ou quem sabe até um poema. Vai dormir pensando nela e acorda pensando nela. De repente, aquela menina que até outro dia era comum, até invisível, ocupa todos os espaços do seu pensamento. Basta que você desvie a atenção de qualquer outra atividade e pronto, ela ocupa sua mente. Isso é paixão. E a sensação é tão boa, mas tão boa, que queremos vivê-la para sempre. Mas um dia ela acaba, se transforma, vira nada, ou vira amor. E a vida segue. Eu sei que vou te amar por toda minha... E sempre que você se lembra daquela paixão, volta o frio na barriga e a vontade de viver aquilo outra vez. Algumas pessoas se contêm, seguram a barra e continuam tocando a vida, felizes ou não. Outras precisam da paixão e deixam-se embarcar nas aventuras, incendeiam tudo outra vez, recobram o brilho, o viço, o tesão. Tem gente que lida muito bem com isso, vive diversas paixões, não se acomoda, não dá tempo ou não se contenta com o amor. Eu admiro essas pessoas, mas não as invejo. Eu acho que essa sucessão de paixões um dia cobrará a conta. Seja sob a forma de comparações, seja sob a constatação, lá no final da vida, de que você devia ter ficado com aquela ou aquele um. Morrer com o maldito, e se, hein? Me parece insuportável. Em cada despedida eu vou te amar. No filme Amor Sem Escalas, George Clooney e Vera Farmiga vivem o papel de dois executivos em constantes viagens. Clooney é o solteirão convicto, que só quer saber de aventuras. Passa a maior parte do tempo dentro de um avião, até que um dia ele encontra Vera num bar de hotel. Rola a paquera e os dois terminam a noite no mesmo quarto. No dia seguinte, abrem as agendas e combinam um novo encontro em outra cidade e assim vai. Aos poucos, os dois vão se curtindo até rolar a paixão. O filme é muito legal, eu não vou estragar o final para quem não assistiu, mas eu preciso comentar. A coisa complica quando um deles quer mais que uma paixão, quer um relacionamento duradouro. É nesse momento que as expectativas se frustram e... É bom, assista o filme. Paixões evoluem, não ficam eternamente girando em torno de si. Como eu disse no primeiro programa desta série, paixões elevam nosso metabolismo para alta rotação. E não dá para manter um motor funcionando assim por muito tempo. Por isso a paixão evolui, para o fim ou para o amor. Daí a genialidade de Vinícius de Moraes em seu soneto de fidelidade. De tudo, ao meu amor seria atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Você ouviu o Soneto de Fidelidade, declamado por Vinícius de Moraes em meio a Eu Sei Que Vou Te Amar, composição dele com Tom Jobim, aqui interpretada por Maria Creuza e Toquinho. Aí você dirá, mas o Vinícius está falando de amor e não de paixão. Pois é, mas o Vinícius teve 8 esposas, sem contar as namoradas. Vinícius de Moraes se alimentava de paixões. Mas o Vinícius era do tempo do Pierrot e da Colombina. Um grande amor tem sempre um triste fim. Com Pierrot aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou num botequim, bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo, Pierrot, cacete, vá tomar sorvete com o Arlequim. Que tal, hein? Esse é o grupo Rumo, com Pierrot apaixonado, de Noel Rosa. É impagável. Dum dum dum dum, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Pois é, mas a paixão entre duas pessoas que não têm compromissos, solteiras, separadas, é legal, é desejável, é saudável. Mas e quando existe um terceiro no jogo, hein? Ele ou ela são casados, mas tem um namorado ou namorada, tem, enfim, um amor. É aí que o bicho pega. A sociedade há muito tempo rotulou essas pessoas. Aliás, um dos 10 mandamentos diz não cobiçar a mulher do próximo, que vale também para não cobiçar o marido da próxima. Esse talvez seja um dos dilemas morais e éticos mais antigos da humanidade. Na sociedade, rotulamos o ato de ficar com outra pessoa quando já se tem um companheiro ou companheira como traição, infidelidade e tchan tchan tchan tchan, adultério. Infidelidade é a quebra de um acordo, de um contrato. Quando me junto com alguém, caso com alguém, namoro alguém, existe um contrato implícito que prevê a fidelidade. Eu sou seu e você é minha. E somos só de nós dois, de mais ninguém. Até que a morte nos separe, nos casos de casamento na igreja. Um contrato assumido em comum acordo, no qual um tem fé que o outro cumprirá sua parte. Quando essa fé não é correspondida, temos a infidelidade, que não é o mesmo que adultério. Adultério vem do latim ad alterum torum, que significa na cama do outro. Simplificando então, adultério é a infidelidade que foi para a cama. É de adultério que vem o termo adulterar, o que dá a dimensão da coisa. Por muito tempo, o adultério foi punido em algumas sociedades com a morte, especialmente quando praticado por mulheres. Aliás, ainda existem países, principalmente muçulmanos, que tratam de forma rigorosa o adultério. Nas sociedades ocidentais, no entanto, não existem mais punições rigorosas como antigamente, embora o adultério ainda seja suficiente para um divórcio ou anulação de casamento. No Brasil, a prática do adultério já foi crime no artigo 240 do Código Penal, que foi revogado em 2005. Do ponto de vista moral, a janela de Overton do adultério saiu do proibido veementemente para o proibido com exceções. Depois caminhou para o neutro, onde chegará em breve. Adultério não é mais aquele escândalo, mas ainda é visto com maus olhos, especialmente pelas igrejas. Ser chamado de adúltero ou adúltera ainda é uma vergonha, embora esteja cheio deles por aí. Mas para esta nossa reflexão, a lei não interessa. Lembra do filósofo Kant, que eu mencionei no programa anterior? O valor moral de uma ação não está em suas consequências, mas em sua intenção. O que importa é o motivo. Se você precisa ser proibido por uma lei para não partir para uma aventura extraconjugal, já incorreu numa falha moral, pois o motivo está lá. Você já é infiel, sacou? Só falta oportunidade. E depois, viu? É cuidar do estrago. Mulher me fizeste um estrago. Eu de nervoso, eu tanto assim, ficando gago. Não posso com a crueldade da saudade. Que má maldade. Vivo sem avalo, tem pena desse moribundo que já virou vagabundo. Só porque é só sofrido. Tem um cocô, horas são fingido. Tome aí então mais um Noel Rosa clássico, o gago apaixonado, com uma interpretação deliciosa do sempre genial João Bosco. Se você reparar, até o violão é gago. Pois é, só falta a oportunidade. O que um dia foi o ou a amante e que hoje é o namorado ou namorada. As coisas vão se acomodando, sabe como é que é, hein? Ter um namorado ou namorada, mesmo sendo casado ou casada, hoje parece não ser mais um escândalo. Parece, né? Mas tem 3 jogadores desse jogo. 2 estão curtindo e 1 está sendo traído. E daí, hein? Como é que fica? Bom, nesta altura estamos até o pescoço numa discussão sobre moral e ética. Naquela definição clássica de que alguém está fazendo a outra pessoa o que não gostaria que fosse feito para si. Putz, eu vou precisar de um outro programa. Volto então ao comentário sobre o filme do George Clooney e a Vera Farmiga, As Expectativas. Que expectativas você tem em relação ao seu parceiro ou parceira, digamos, oficial, hein? Passa em algum momento por sua cabeça que as mesmas ideias que você tem, ele ou ela também tem? Que o mesmo sorriso daquela moça deslumbrante que despertou seus mais profundos instintos está no rosto daquele instrutor da academia? Ou do colega de trabalho que encontra todo dia com a tua namorada, a tua noiva, a tua esposa, hein? E vice-versa? Que aquele sonho que te fez transpirar, ela ou ele também tem? Que aquela cena tórrida, digna de 9 e meia semanas de amor, que você imaginou, seu companheiro ou companheira também pode ter imaginado, mas não com você, com outra pessoa? Vixe. Muito bem, você está acomodado com seu companheiro ou sua companheira, virou amor. Ambos se respeitam, se gostam, construíram uma vida juntos, vai ver, até tem filhos e planos para o futuro. Mas a paixão virou amor e você sente falta dela, precisa dela. Começa a reparar em outras pessoas interessantes, aos poucos vai flexibilizando aquele contrato. Dizem os estudos que o homem trai mais que a mulher, até por uma questão animal. O homem não precisa estar atrás de uma paixão. Homens não escolhem uma companheira para reprodução, escolhem uma fêmea para comer. Qualquer uma que se adapte a um determinado padrão do tipo ter mais de 40 quilos, ter entre 18 e 60 anos de idade, qualquer tamanho e cor, e dependendo de quantos chopes o fulano tem na cabeça, ser simplesmente simpática, o que na maioria das vezes quer dizer feia. O homem parece ter menos conflitos internos com relação a ser infiel. Para a maioria das mulheres, não parece ser assim. É claro que existem as exceções de praxe para confirmar a regra, mas as mulheres são muito mais seletivas na escolha do macho. Talvez por isso traiam menos. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas me parece que as mulheres são muito mais suscetíveis à paixão do que os ogros que só querem comê-las. E entram em conflito interno mais que os homens. Mas isso são apenas suposições que eu faço, considerando basicamente as mulheres da minha geração e o meu olhar machista. A moçada mais nova parece que tem mais flexibilidade nos contratos. Eu sei lá. Eu vou esperar os comentários. Mas que chorinho bom, não é? Você ouve Atraente com o grupo Vou Vivendo. Para resumir, as paixões são coisas boas que nos fazem bem. Precisamos de paixões para dar colorido a nossas vidas. Conforme amadurecemos, as paixões vão se tornando avassaladoras ou então tomando rumos inesperados. Paixões acabam quando evoluem para o amor. Algumas pessoas não cumprem os contratos que fazem com seus companheiros e companheiras e assim praticam a infidelidade. O que é que eu acho disso tudo, hein? Olha, não dá para ser o juiz de ninguém. Não sei como é o contrato que você fez com seu companheiro ou sua companheira. Não sei como você lida com os conflitos morais. Não sei que consequências uma paixão pode causar quando existem três ou mais elementos na equação. Só sei que dessas aventuras, a chance de alguém sair machucado é muito grande. Cabe a você definir se vale ou não o risco. Resumindo, o que eu acho é muito simples. Cada um, cada um. Enquanto você pensa em suas paixões, aproveite para conhecer a página da Pelegrino no Facebook. Tem uma porção de dicas por lá sobre gerenciamento, negócios e coisas parecidas. A Pelegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora ou Pelegrino com dois L's. Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Café Brasil. Ô Rafa. Pega aquele violão lá. Isso, isso mesmo, assim que é. Aí, Café. Aí, Júlio César. Chega naquela percussão, daquele jeitinho mesmo. Certo, que eu vou contar aquela história pra vocês. Seu Wilson, vem no groove, vem no groove. Margarida era rosa, bela, cheirosa e grampola. Tipo casa das camélias, gostosa. Bromélia, toda prosa, a me enlouquecer, bela. Tipo um IP, frondosa, é um lírio. Causa delírios, Miria, vício é vigiar, chique como orquídea. Cabelos como samambaia em xaxim flor. Perto delas outras são capim, pô, girassol violeta, beleza violenta. Passou aqui como se o mundo gritasse, arrasa, bi. Flor de laranjeira ou primavera inteira são flores e mais flores, todas as cores da feira, irmão. Ô, oh, essa nega é trepadeira, hein? Minha tulipa, a fama dela na favela enquanto eu dava uma ripa. A Zé do Caruru, e os mano me falava que essa mina dava mais do que chuchu. Aí é problema, hein? Cê é louco. Você era o cravo, ela era rosa. E cá entre nós, gatinha. Quem não fica bravo, dando sol e água e vendo brotar erva daninha. Chamei de banquete, era fim de feira. Estende tapete, mas ela é roeira. Dei todo o amor, tratei como flor. Amor e paixão, esse assunto não acabou ainda, viu? Eu vou esperar o seu comentário e em breve fazer mais um ou dois programas continuando com essa reflexão. E é assim então, ao som de Trepadeira, de Emicida, com ele e a participação mais que especial de Wilson das Neves, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o sátiro Lala Moreira na técnica, a esvoaçante Cissa Camargo na produção, e eu, perdido no meio dos dois, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marcelo Rossa, Maria Creuza, Toquinho e Vinícius de Moraes, Grupo Rumo, João Bosco, Grupo Vou Vivendo e Emicida com o Wilson das Neves. Que tal, hein? O Café Brasil chega até você com o apoio sempre muito bem-vindo do Auditório Ibirapuera. Cara, é muito fácil se apaixonar por ele, sabia? Visite o www.auditorioibirapuera.com.br, escolha um show, programe-se para ir até lá num sábado ou domingo à noite e prepare-se. Você descobrirá que a paixão pode aparecer em diversas formas. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais, inclusive espaços para você dizer o que pensa. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, eu acho que é muito conveniente chamar o poeta português Fernando Pessoa. Não existem amores perfeitos, mas amantes acomodados. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.